mensagem para você. É o meu segredo. Para você ouvir e pensar. Quantos nesta vida me perguntam o segredo deste meu viver? Como sou feliz, querem conhecer a principal razão de eu ser assim. Muitos desconhecem o motivo deste jeito meu tão incomum de realizar todos os planos meus. Meu segredo tem o teu. Chorar.